Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa, tá ligado? Jeans, jeans! Mixtape! Nego Dola! Do Nego Records! Jeans, jeans! Pilantra diz que é bom, mas meu bem ele não quer. Pega puto, pega bucho, vai tomar tiro no pé. É de migué, qual é chapa? Quem tem mano é qual é chapa? Pra ter qualquer gore, quer aplicar qual é rapá? Eu mando peso, né? Porque aqui Deus toma conta. Os cana fica puto, né? Os puto me aponta. Me se manca em cana, torce pelos cana. Quer me ver em cana, pilantra? Eu sou nego sem freio, sem medo e sem senhor. Sou do nego guerreiro do gueto, né? E dou valor. Me cara vi como eu vi, me cara assim como eu sou. Eu rimei pra favela, então vai tomar no cu, falou. Cara nem cara, nego, chapa ele tá de caô. Não vai tirar meu valor, vai tomar no cu, falou. Mas ele fala e não vem, ele não enfrenta ninguém. Se ele convence alguém, vão tomar no cu também. Cara nem cara, nego, chapa ele tá de caô. Não vai tirar meu valor, vai tomar no cu, falou. Mas ele fala e não vem, ele não enfrenta ninguém. Se ele convence alguém, vão tomar no cu também. A rua é escura, a luz do neon. Escuto o barulho do mar ao fundo e não é Leblon. O pai de luto, domingo na Zara. Perdeu um cliente VIP, caboetaram o meu chapa. No esquina, um otário conta mentira de cara, a fim de se escalar na cocaína da rapa. Que ele fala de mim, sinto que ele fala. Eu passo de opala, ele filme não encara. Vira cara, mas eu tenho chapa na rapa. O otário nem saca meu chapa na rapa. O otário é desconsiderado na rapa. Raspa o prato, fica com a rapa. Quer ser malandro e nem cara, eu passo o fio pro meu chapa. Eu e dois chapa no Opala 8-9. Maligo Jorge dessa parada, outra nova. Ah, o cara nem cara, nego, chapa ele tá de caô. Não vai tirar meu valor, vai tomar no cu, falou. Mas ele fala e não vem, ele não enfrenta ninguém. Se ele convence alguém, vão tomar no cu também. Ah, o cara nem cara, nego, chapa ele tá de caô. Não vai tirar meu valor, vai tomar no cu, falou. Mas ele fala e não vem, ele não enfrenta ninguém. Se ele convence alguém, vão tomar no cu também. Eu vou fazer meu dinheiro, não vou trair a favela. Não tem acerto com os cana, nem sossego pros comédia. Sou presente de crer, preto do carrego forte. Se o ritmo é do gueto do negro, é a batida da Glock. Falei pra você, tinha que ter dado dois tiros na cara desse filho da puta. Tu dá dois tiros no pé do cara, isso vai virar problema pra você. Ei, filha da puta, tu vai ser problema. Ah, o cara nem cara, nego, chapa ele tá de caô. Não vai tirar meu valor, vai tomar no cu, falou. Mas ele fala e não vem, ele não enfrenta ninguém. Se ele convence alguém, vão tomar no cu também. Ah, o cara nem cara, nego, chapa ele tá de caô. Não vai tirar meu valor, vai tomar no cu, falou. Mas ele fala e não vem, ele não enfrenta ninguém. Se ele convence alguém, vão tomar no cu também. Ah, o cara nem cara, nego, chapa ele tá de caô. Não vai tirar meu valor, vai tomar no cu, falou. Mas ele fala e não vem, ele não enfrenta ninguém. Se ele convence alguém, vão tomar no cu também. Ah, cara nem cara, nego, chapa ele tá de caô. Não vai tirar meu valor, vai tomar no cu, falou. Mas ele fala e não vem, ele não enfrenta ninguém. Se ele convence alguém, vão tomar no cu também. Costa a costa. Mixtape. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa.